cariñito para ser un día tu amado, cariñito para armar nuestros corazones, cariñito para amar todos tus errores, cariñito para ver, para ver, para ver, para ver el alma, cariñito para ser, para ser, para ser noches, mañanas, cariñito, cariñito, dame todo tu amorcito, cariñito, cariñito, es lo que yo necesito, cariñito, cariñito, dame todo tu amorcito, cariñito, cariñito, es lo que yo necesito. Para armar nuestros corazones, cariñito para amar todos tus errores, cariñito para unir, para unir, para unir, para unir colores, cariñito por vivir, por vivir, por vivir sin sentir temores, cariñito, cariñito, dame todo tu amorcito, cariñito, cariñito, es lo que yo necesito, cariñito, cariñito, dame todo tu amorcito, cariñito, cariñito, es lo que yo necesito.